Jornal dos Jornais. E agora vamos lá o Jornal dos Jornais, né, Maurício? Isso. Com as principais notícias do Rio de Janeiro, do Brasil. Já falou muito, Cacau. É. Pô, bicho, tá aqui pequeno. Agora aqui, deixa eu pegar esse rolo aqui. Esse rolo aqui é ajeita bom pra... a máquina, hein, Maurício? Isso é bom pra garganta do Barbosa aqui, ó. Olha, Barbosa, olha. Deixa a máquina em paz. Ó, se tem uma tinta, essa máquina tem uma tinta, se fizer um gargarejo com ela... Tá, vou fazer. Amanhã você tá pior. Mas vamos lá aqui. Bom, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com o fim das eleições nos estados onde houve segundo turno, né? Hoje os governadores eleitos acordaram, olharam no espelho e pensaram... E agora, como é que eu vou cumprir o que eu prometi? Aqui no Rio, por exemplo, o garotinho já deu um chute pela linha de fundo, né? Ele disse que não vai fazer oposição radical ao presidente Fernando Henrique, até porque precisa das verbas federais, né? Mas ao mesmo tempo disse que indicaram Ciro Gomes para ser o secretário da Fazenda. Como todos sabem, o Ciro Gomes é hoje o maior crítico do Fernando Henrique, né? E quando a perplexidade tomou conta do partido, o garotinho disse assim: eu não convidei o Ciro nada. Quer dizer, falou e depois desfalou, né? E quem também provocou um mal-estar danado foi o porta-voz da presidência da República, o Sérgio Amaral. Sabe o que, que ele disse? Que o governo ia anunciar um aumento para a contribuição para a Previdência Social. Foi o maior pânico no Brasil inteiro. Imagina numa hora dessas aumentar a contribuição para a Previdência. O ministro da Saúde, o economista José Serra, disse assim: se o porta-voz da presidência falou isso, ele ficou doido. Assim é que é legal um governo, né? Todo mundo se entendendo, tudo coordenado. Aliás, sobre isso aí, o porta-voz da presidência da República explicou o que, que aconteceu. Os jornalistas não entenderam o que eu falei. É que eu falo muito rápido. Tá bom, não precisa falar mais nada. Já explicou, tá bom. Bom, e o que teve mais nessa eleição aí foi gente justificando o voto quando não tinha nada a justificar. Em muitos estados, por exemplo, a eleição para governador foi resolvida no primeiro turno. E as pessoas desses estados tentavam justificar o voto. Nas agências dos Correios tinha gente nas filas que não precisava estar, né? Os funcionários dos Correios diziam: mas o seu estado, a eleição já foi decidida no primeiro turno, não tem que justificar mais nada. Mas o cara continuava: não, voto é voto, eu quero aí justificar e tal. E agora vamos falar de esporte, né? Para falar de esporte, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Só cumprimentar nenhum dos dois, tá? Tem que cumprimentar ninguém, fala direto. Não vai cumprimentar, não. Barbosa não pode falar, né? É. Barbosa? Não, a minha também eu dispenso. Melhoras pra você, Barbosa. Obrigado, Pé. Obrigado. Agora eu vou falar direitinho com ele, pode ficar tranquilo. Obrigado, Pé. Tá? Obrigado. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola, o jogador Marcelinho foi afastado da seleção brasileira pelo técnico Vanderlei Vanderburgo Luxemburgo. Ora, meus caros, era a chance que o Zé Brown precisava. O técnico disse que o Marcelinho é rebelde, é indisciplinado. Exatamente. Que o Marcelinho, esse barulho é sua mãe, que o Marcelinho é levado da breca. Pois eu garanto uma coisa: olha, o Zé Braulio é um cara ultra comportado. Ele de manhã puxa a descarga, não é? Vai comprar o jornal se o técnico quiser, lava as suas cuecas, e ainda levanta a tauba na hora de fazer xixi. Levanta o quê? A tauba. A tauba do banheiro, aquele negócio que levanta, não é? Vamos ver então se ele agora dá uma chance, o Vanderburgo Luxemburgo, para o meu cunhado Zé Braulio. Aqui falou Antwerp Damasceno, comentarista que pisa na bola. E o final de semana no Brasil revelou uma rodada em que o Flamengo foi o único clube do Rio a ganhar. Flamengo! Mas também em compensação, na rodada da semana anterior, o Flamengo foi o único do Rio a perder. E o Vasco foi derrotado em São Januário pelo ótimo time do Sport, né? Agora, depois que o jogo terminou, o Eurico falou sobre o Armando Marques, que comanda os juízes do Brasil. Com todas as letras, para quem quiser ouvir, diante de todos os microfones, o Eurico, mais furioso que camelô diante do Rapa, encheu a boca e falou do Armando Marques. Ai! Não é nem bom repetir. Ô, Maurício, como é que é? O Vasco perdeu para qual time, hein? O Sport. Vitória. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É tudo vermelho e preto. Não é a mesma coisa. É, tá bom. E em alguns... Eu não sei nada do Vasco, não. E em alguns estados a eleição foi surpreendente. Em Goiás, por exemplo, foi derrotado o Iris Rezende, que já foi governador duas vezes. e é ministro Fernando Henrique. Lá ganhou o mais jovem candidato do Brasil, o deputado José Pirillo, de 35 anos, que foi o relator do processo que caçou o deputado Sérgio Naia. Quem apresentou os programas do candidato foi o Nerso da Capitinga. Dizem que o Nerso da Capitinga agora vai ser o chefe do cerimonial dele. E às vezes nós não sabemos mesmo o que passa na cabeça de um eleitor. Lá em Brasília, por exemplo, o Cristóvão Buarque era apontado como o melhor governador do Brasil e perdeu a eleição para o Joaquim Roriz, que já foi governador duas vezes. O Cristóvão Buarque era saudado por todos por sua ótima administração e chegou a ganhar elogios até do exterior. Mas o Joaquim Roriz prometeu dar um aumento de 28% para o funcionalismo. E como em Brasília só tem funcionalismo, não dá no sol, né? E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Caro amigo eleitor, agora que as eleições terminaram, compre hoje mesmo as práticas e modernas cadeiras Busanfan da democracia. As ideais para você esperar que os candidatos cumpram as suas promessas. As cadeiras Busanfan da democracia têm almofadas para não criar calos na bunda. Opa, epa, upa! Tem encosto para os braços e um prático porta-pescoço para você não ficar com torcicolo. Cadeiras Busanfan da democracia, para você sentar e esperar que as promessas sejam cumpridas. E o Brasil tem um novo santo, além dos governadores que terão que fazer muitos milagres, né? O Vaticano canonizou o Frei Galvão Bueno. Bem, amigo da Rede Globo, estamos aqui ao vivo do estádio. Enquanto o povo entra pelo cano, o Vaticano canonizou o Frei Galvão Bueno lá. E ele vai virar santo agora, só precisa de mais um milagre. Agora, qual seria o milagre que Frei Galvão Bueno podia fazer? Já sei, fazer os novos governadores cumprirem as suas promessas. Aleluia! Né? Mas será que o mundo levou 498 anos para descobrir um santo no Brasil, cara? Dizem que agora será a vez do John Lennon. Morto há menos de 20 anos, o Papa vai beatrificar o John, beatrificar o John Lennon. Mal, hein, Maurício? Mal, hein? E agora vamos saber como está o movimento nas ruas do Rio. Vamos ouvir o Marronzinho Gualberto Bambão. Jornal dos Jornais. O Marronzinho sem ação. Ok, ok, Maurício, ok, Barbosinha. Não precisa falar comigo não, tá, ô Barbosinha? Que obrigado. Eu sei que você tá rouco. Obrigado. E eu quero que você fique bonzinho logo, tá? Bom, mas eu estou aqui na porta da 999 DPE. Mas antes, eu não posso deixar de mandar a minha trovinha. Meu mundo especial, eu também fiz uma eleição. E o eleito foi Barbosinha, que vai governar o meu coração. Brandão, que bonito, hein? Gostou aí, ô Barbosinha? Não precisa responder. Gostei. Já senti que gostou. Pô, mas eu tô aqui na porta da 999 DP e a capacidade aqui é de 17 presos e está um pouco acima do limite. Estão aqui 728 presos. Peraí, cabem quantos, Bambão? 17. E tem quantos? 728. Ah, um pouquinho assim. Ô, o que que é, ô? Tá surdo aí, ô? O que que houve, ô? Hein? Pera aí, ô. Tu tá rouco ou tu tá surdo? Mas vamos lá. Então, o detalhe. O novo governador ainda não fez nada para mudar isso aqui. É absurdo, né? Nós estamos cobrando porque na campanha ele prometeu. Eu volto, tem já, hein, Barbosinha? Cuidado com esse gogó, hein? Obrigado. Pelo amor de Deus, vou levar um tambor de 200 litros de chá de romã pra você. Obrigado, Babão. E agora um furo mundial de reportagem aqui. Vamos anunciar os primeiros nomes do secretariado de Garotinho. Secretário de Educação, Sérgio Malandro. Chefe do cerimonial, Sasha Meneghel. Secretária de Finanças, Angélica. Secretária de Cultura, Mara Maravilha. Secretária de Saúde, Carla Pérez. Não, que saúde, essa é saúde mesmo, hein? Deus do céu. Jornal dos Jornais.